Mixtape, o jogo, Carol, realidade cruel, Stephanie, Chile Casa Verde, KGB, é nóis. Vou como um pássaro se libertar, bom ha, ha. Vinha de Ná, queremos resgatar. Não todos aqui jaz, sem morte, funerais. O rap pede paz. Faz um tempo que vem transbordando esse rio. Pela paz vou remando por várias aldeias. País que esconde nas meias o suor de um povo que não para. Há sempre um brilho no céu que nos faz sentir bem. Tem estrelas e tem os planetas lá. Sem essa de ficar falando muito, é prático. As crianças tão com o pé no tráfico. No curso do mundo, envolve até as meninas. Pedofilia é moda, a internet facilita. O perigo tá em casa, tem pai que perde a linha. A mãe irresponsável com medo não denuncia. Por isso mesmo fica, justiça não atua. Violência autorizada na rua da minha casa. A fé que nos ampara, não deixa o chão nos engolir. Terremotos que acabaram com o Haiti. Agora o mundo é chique, existe o mundo solidário ainda, vou fingir que acredito nisso aí. Nada justifica a tamanha crueldade. Com o anjo que veio ao mundo e no peito não tem maldade. A mente é pura, mas tem quem que tortura. Não sei não se é loucura, parece não ter cura. Cê vê que é são, pois sabe bem com quem que mexe. Pais pagam moça pra não deixar o neném na creche. Não é fácil, é contado e suado que vem o cash. Babá bate em bebê, pai se montou da cena trash. Covardia por satisfação e prazer. Indefesos nada eles podem fazer. Que a justiça seja feita, cicatriz e a ferida. Que trauma se perca o tempo pra que não leve por toda a vida. Que não seja tarde a quem escolheu o lado do mal. Vai ser osso na hora do julgamento final. Um sinal a gente traz da poesia que faz. Tá demais, por isso rap pede paz. Faz um tempo que vem transbordando esse rio. Pela paz vou remando por várias aldeias. Querendo atacar, com nós não cola. É só gladiadora criminosa, pronta pra cortar a cabeça e pôr pra fora. Eloá, não teve a chance nem sequer de ser mulher, de crescer, de sonhar e de saber como nós é. Indignada com a hipocrisia de homem que diz que mata quantas que se calam. Com medo de represária, aceita de cabeça, baixa tortura, tapa na cara. Estupro segue ameaça, até a hora de encontrar uma que nem nós que troca. Te pôr no seu lugar e mostrar que nós é foda. Achou que eu quis brincar, meus rap tá na vida e eu não vou parar. Vou além de se gostar ou insistir em ter inteligência, obter. Tem que ser mesmo, seja você, veja bem. Ao invés do limite, que não justifique juízo junto à equipe e que não alucine sempre. Está bem, viver bem, dinheiro, o básico pra sobreviver. Sustentar quem tá do lado e quem vai nascer. De forma honesta que conquiste o brinder. Nossa raiz, guerreira, sou certo. Covarde não me atinge, inimigo torna-se réu. Baratutão, louco, processivo, vários vão.